ainda te espero chegar. Vem a noite, cai seu manto escuro devagar, e eu ainda te espero chegar. Você é